licença maternidade a mulher gestante tem direito de se afastar pra cuidar do seu neném, tendo 120 dias sem trabalhar pra ninguém. O direito a 5 dias ao papai é concedido, licença paternidade, isto pra quem o marido ajude a sua mulher cuidar do recém-nascido. Cordel do Trabalho, a Matra 13 e Tribunal do Trabalho da Paraíba.